e as garantias dos contribuintes, queremos agradecer à Agência Geral Tributária que gentilmente aceitou, acedeu ao nosso convite para se juntar a nós nesse espaço habitual da DW. E passo logo então a fazer uma apresentação breve do Sr. Júlio. Ele é, chama-se Sr. Júlio César André Londa, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho. Tem uma pós-graduação em Direito Fiscal pela mesma instituição, em cooperação com a Universidade Nova de Lisboa. É advogado de profissão e investigador no Centro de Estudos da AGT. E ele vai, ao longo da apresentação, abordar, vai fazer a sua apresentação, um breve contexto histórico que justificou a revisão pontual do regime tributário incidente sobre os prédios urbanos. Vai, de alguma modo, fazer uma incursão sobre as linhas caracterizadoras do regime em vigor, tanto na vertente da tributação sobre a propriedade imobiliária, bem como da tributação sobre os rendimentos prediais. E, por fim, vai descortinar os principais instrumentos erigidos na ordem jurídica angolana, em especial no sistema tributário garantístico da defesa dos direitos dos contribuintes contra eventuais faltas da administração tributária. Portanto, esta é uma breve apresentação do senhor. Bom, tinha muita coisa, mas escusamos de estar a ler. E, sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra e só para... a introduzir a metodologia. Nós vamos ter 15 a 20 minutos mais ou menos para a apresentação. Depois temos o espaço de debate, com perguntas, respostas, contribuições. Correto. Que é um momento que normalmente dura mais tempo. Portanto, o chão é todo seu. Exato. E podemos então começar. Deixa-me só cronometrar aqui o tempo. Perfeito. Obrigado pela oportunidade que me trazem, aliás, que ofereceram para estar aqui. Não é? E gostaria de apresentar o Dr. Alarme Sicato, meu colega de Agostinho. Apresentar também o professor universitário, o Dr. Filipe Pedro. Penso que já encontraram aqui as voz da Católica, não é? Conheço os dois. Da Luzia, também das aulas da Luzia, é isso aí. Bom, vou tratá-los por colegas, amigos, compatriotas. Como bem entenderem, nós vamos falar um pouquinho, como o senhor Domingos, João Domingos, não é? Sim, sim. Terá dito, sobre a matéria da tributação sobre património. Vamos dar uma voltinha sobre isto, mas também vamos, antes disso, olhar um pouquinho para aquilo que terá sido o fundamento que levou a Administração Geral Tributária, que é a entidade encarregue de cuidar das questões mais de natureza política ou tributária, a revisar, portanto, aqui de forma pontual, muito cirúrgica, esse diploma. E o trabalho que há para ser feito. Mas, como devem saber, também vou trazer aqui alguns aspectos que têm a ver com os direitos e deveres dos contribuintes. Não é? Mas depois, lá mais para frente, eu acho que é interessante, vamos olhar um pouquinho para alguns dados estatísticos relativos à receita, à inscrição patrimonial e tudo o resto à volta disso. Se avançar para o primeiro slide, o que é que nós tínhamos antes disso? Portanto, aqui um enquadramento histórico, como já disse, avançar mais um bocadinho. Não tem uma... Exato. Correto, é fácil. Oh, o que é que nós tínhamos antes disso? Na verdade, Angola começou com o processo da reforma da administração tributária aí, mais ou menos por volta de 2010. Como é que nós temos? Capitão Ponga, não, como veio uma elevada concentração das receitas para um só setor, que todos hoje nós conhecemos, né, que tem a ver com o setor. Não, não foi. Que na verdade representava, era responsável por mais de 70% das receitas tributárias. Tínhamos, como devem imaginar, quase nenhumas grandes empresas, não é? Portanto, para além disso, as receitas petrolíferas de poucas grandes empresas, há uma concentração muito exígua daqueles setores que acabavam por dar receitas ao Estado, não é? São poucas, portanto, empresas do setor petrolífero. E Luanda, portanto, a nível nacional, era responsável por mais de 90% das receitas. Ou seja, havia aqui uma concentração das fontes da receita, mas também verificou-se o seguinte, que a própria administração tributária tinha leis muito obsoletas, muito antigas. É só para terem uma ideia, Esse diploma que nós hoje vamos aqui tratar começou a ser discutido em 1963. E depois, num processo de reforma que houve em Portugal, na verdade, uma reforma que começou em 1929, não é? E depois parou um pouquinho, em 63 houve um novo processo, um novo impulso da reforma, e entrou em vigor em Angola em 1970. Eu nasci em 74. Portanto, antes disso, é só para ver. Portanto, o que é que havia também? Nós tínhamos, claramente, uma administração tributária também pouco capacitada para dar resposta às necessidades dos contribuintes. Porque nós não podemos ver a administração tributária só na perspectiva de pretender arrecadar as receitas, mas também tem a ver com um aspecto que é fundamental, não é? Que é aquela satisfação do contribuinte quando se dirige à administração tributária. Isto é que é o fundamental nesse caso. Nós, enquanto utentes da administração tributária, temos que nos sentir de alguma forma muito bem tratados, muito bem esclarecidos, que os nossos direitos, sempre que sentimos que esses direitos foram de algum modo ofendidos, não é? De algum modo lesados, então vemos que de facto há uma justiça tributária atuante e que dê resposta à nossa necessidade. Portanto, são esses aspectos que, na verdade, justificaram então a reforma também da administração tributária. Vou passar para o slide a seguir, se faz favor. Da administração tributária. Esse é só um contexto. E quais eram os objetivos que acabaram por impulsionar uma reforma tributária? Isso aqui é só um contexto histórico. Porque, claro, um deles foi a necessidade de, portanto, criar aqui um espaço para o desenvolvimento económico. Não é o fim último da administração tributária, mas sim, mas pode ser também um mecanismo que pode permitir, então, o maior desenvolvimento económico, sem haver receitas, é claro. Mas também necessidade de diversificação das fontes de receita. Também não é o fim último da administração tributária, mas é um mecanismo que pode ser utilizado em função das receitas que o próprio Estado vai arrecadar para permitir, então, a diversificação da... Mas também, por outro lado, isso é fundamental, é o quê? Aumentar as garantias do contribuinte diante da administração tributária. Por quê? Porque há sempre um perigo de lesão dos nossos direitos, portanto, enquanto a administração tributária atua. Isso é fundamental. Portanto, aqui, vamos... Durante esse período, o que é que foi feito de facto? O que é que mudou? De facto, muitas coisas mudaram. Foram produzidas alguns diplomas que nós chamamos transversais. Foi produzido um Código Geral Tributário, passa a ser basicamente a constituição do sistema tributário, não é? A linha vertical do sistema tributário. Foi criado, que não havia antes, um processo, um código de processo tributário. Se eu sentir os meus direitos, as minhas garantias lesadas, eu tenho que ter um instrumento que permita, então, seguir alguns passos para defesa dos meus direitos. Foi assim, então, que foi criado um código de processo tributário. E esse código de processo tributário permite o quê? Permite regular a tramitação do processo, não é? Em tribunal. Se eu estiver a falar muito rápido, por favor, digam-me, peçam para repetir. Depois foi criado também o quê? O que havia, também não havia, depois foi revogado, é um código de execuções fiscais. Esse código de execuções fiscais está do lado da administração. Ou seja, sempre que o contribuinte não pague voluntariamente a obrigação líquida certa executiva, portanto, aquela obrigação, aquela dívida fiscal que está aí, que é certa, então a administração fiscal pode, fazendo recurso aos mecanismos previstos no Código de Execuções Fiscais, ir à busca da receita prevista. Mas também foram aprovados muitos códigos específicos. Esses são transversais. São transversais porquê? Porque portanto, as suas normas são aplicáveis a todas as outras realidades tributárias. Todas elas. Entretanto, também foram, portanto, temos um novo Código de Imposto Industrial, como muita gente deve saber. Foi criado um novo Código do IRT. Mas, na verdade, aqui houve mais a revisão dos respectivos diplomas, não é? Mas, para o futuro, talvez haverá outros, não é? Um novo código IAC sobre aplicações de capitais, uma revisão do imposto de selo e também do imposto de consumo. Isto, o que é que é a AGT? A AGT é a Administração Geral Tributária, só para ter aqui uma ideia. Resulta de quê? Resulta da junção de três órgãos. Da antiga Direção Nacional de Impostos, era um serviço integrado no Ministério das Finanças, da Direção Nacional do Serviço Nacional das Alfândegas e do projeto executivo para a reforma tributária. Todos juntaram, aglutinaram, portanto, criaram um único órgão que hoje se chama AGT. Para terem uma ideia da estrutura orgânica, porque também importa, né, para nós sabermos para onde é que nós nos devemos dirigir, a quem é que devemos demandar, se for necessário. Faz favor. Não é? Essa é a estrutura. A Administração Geral tem um Conselho de Administração e tem várias direções. Não é? Temos aqui as direções técnicas e os serviços de apoio ao Conselho de Administração. Essas são as direções centrais, mas também temos direções regionais. Foram criadas sete regiões, faz favor para o slide a seguir. Foram criadas sete regiões, e essas sete regiões dividiam-se o país em várias regiões, como devem ver aqui em função das cores, são as regiões que correspondem do país. Essas regiões têm um diretor de constituição constituído, portanto, têm uma estrutura orgânica que comporta um diretor, alguns departamentos, para permitir aquilo que é? Permitir aquilo que se chama proximidade, serviço de proximidade com o contribuinte. Um contribuinte que está no conto do banco, se tem uma reclamação, uma demanda contra a Administração Geral Tributária, não precisa dirigir-se a Luanda. Tem uma região aí muito próxima, portanto, nós estamos no conto do banco, que é a sexta região, e a sede fica precisamente no Cunene. Se tiver no Moxico, claro que tem a sede na Lunda Sul, que passa, permite então essa proximidade. Posto isto, agora sim vamos falar precisamente sobre a tributação sobre o prédio urbano. Como devem perceber, a regra geral diz tributação sobre o património. Não é? Nós temos aqui o património mobiliário, o património imobiliário. Ou seja, património imobiliário, o que é que é? Aquele património que pode ser móvel, não é? O património imobiliário, o que é que é? Aquele que não se move. Por exemplo, uma casa. Tu não podes retirar uma casa de um ponto ao outro, não é? Ou, na verdade, um terreno, um espaço que tu tenhas, não é? Há uma forma própria de tributação que existe. Mas o que interessa nessa discussão, isto porque a perspectiva da tributação sobre património imobiliário, podíamos estar aqui a semana toda a falar sobre isto. Então, o que é que interessa para a nossa conversa? É o prédio urbano. A tributação sobre o prédio urbano. E o prédio urbano, o que é que é, na verdade? Só para termos aqui uma ideia exata. O prédio urbano é, na verdade, aquela delimitação territorial com as edificações que nela existem, as casas, não é? Que também designamos prédio urbano, que é as casas, mas desde que o fim deste imóvel, deste prédio, seja para habitação e não para agricultura, não é? Portanto, aqui nós estamos a falar de prédio urbano. Ok. O que aqui interessa é exatamente como é que tributamos e que garantias o contribuinte tem, como é que ela se avalia, etc. Vamos ao prédio. Na verdade, temos aqui um mapazinho simplificado para percebermos o que é que é isso. Nós temos as nossas casas, cada um de nós deve ter a sua, ou vive pelo menos numa, e essas casas estão sujeitas a serem a tributação. Ou seja, o facto de termos um prédio, nós devemos pagar um imposto. Devemos, como cidadãos, como bons cidadãos, depois nós vamos ver lá mais para frente. Por que é que isso importa? Porque por vezes nós nos questionamos, mas então a casa é minha e por que é que tenho que pagar imposto? Que valor é que isso tem? De andar aqui a pagar imposto. Mas, em princípio, nós temos uma tributação que incide sobre o prédio urbano. Vamos aqui pensar nas nossas casas, como o nosso espaço, nosso prédio urbano, da seguinte maneira. Ela pode incidir sobre as rendas, supondo. Como é que ela incide sobre a renda? Eu, por exemplo, se arrendar a minha casa, muitas vezes, vou colocar entre aspas, falamos alugar a nossa casa. Caso arrende, mas a forma mais correta é arrendar a minha casa, eu vou receber rendimentos, não é? Tenho as rendas da casa que o inquilino vai pagar. Sobre estas rendas da casa é que vai incidir o imposto. E como é que isso funciona? O que todos nós ouvimos, o normal, é que há uma incidência efetiva de 15% sobre as rendas. Não importa a periodicidade, não é? Não importa se recebeu a renda para 1, 2, 3 meses, desde que seja correspondente a um determinado ano. Não, nós temos que pagar 15% daquela renda ao Estado. Caso a pessoa que arrendar tenha contabilidade organizada, uma organização com uma estrutura social, uma empresa, esta empresa deve reter na foto, ou seja, ao pagar a renda, supondo que está a pagar 100 mil kwanzas, retira 15% daquele dinheiro e leva ao fisco. Bom, e aqui o que nós vemos é o seguinte: essa é a renda efetiva. Vocês não vão encontrar 15% na lei, no diploma. O que é que vocês vão encontrar? Uma taxa de 25%. E vão encontrar a base, tanto o tributável, não é? A matéria coletável, de 60%. Na verdade, vai ser 25% sobre 60%, que vai corresponder precisamente 15%. E os 40% excedente, para onde é que vão? Os 40%, entendeu o legislador que os 40% servem para quê? Para a manutenção do imóvel, para que o detentor da casa, o proprietário da casa, possa realizar obras de manutenção, obras de reparação e de reabilitação do imóvel. Só essa parte é que fica sujeita. Depois podemos discutir se a taxa é elevada ou baixa, etc. Então, isso é uma questão. Mas aqui também isenções. Há entidades que não pagam. O Estado, os Estados estrangeiros, mas desde que haja uma relação de reciprocidade, ou seja, se nós no mesmo Estado não pagamos esse tipo de imposto, as organizações religiosas, mas aqui um detalhe, as organizações só nos locais em que realizam o culto religioso, não em todo o património da organização religiosa, as associações que tenham tanto o estatuto de utilidade pública. Portanto, nesse caso, estão... Quem são os sujeitos passivos? Portanto, aqui só nas rendas, o senhorio, quando paga a renda, portanto, aliás, quando recebe, sempre que recebe, no final do ano, deve declarar as rendas que recebeu o arrendatário, o subarrendatário, desde que tenha contabilidade organizada. Bom, e agora, outra coisa tem a ver com o património que não está arrendado. Eu tenho a minha casa, vivo na minha casa, a casa não está arrendada. Sobre o que é que eu vou pagar imposto? Sobre a detenção do património, porque tenho um património. Esse património é avaliado pela administração tributária e é atribuído um valor de natureza fiscal. Este valor não tem mais importância alguma na vida, nem valor de mercado, não tem não. Só tem relevância fiscal. Ele é atribuído um valor. Se o imóvel tiver valor, há critérios que nós aqui eventualmente não temos tempo para ver. Caso o valor fiscal seja inferior a 5 milhões, na altura em que esse diploma foi produzido, quando se pensou, os 5 milhões equivaliam a 50 mil dólares. Caso o imóvel tenha valor de 5 milhões, o imóvel ficava isento. Mas se tivesse o excedente de 5 milhões, é que ficava sujeito à tributação de 0,5%. É que incide sobre essa matéria. É claro que o sujeito passivo aqui, proprietário, usufrutuário, beneficiário de direito de superfície, etc. Vamos avançar mais um pouquinho. O que tem mesmo que avançar? Há outros impostos que incidem sobre o imóvel. Quais são? Nós temos, por exemplo, CISA. Se eu vender a minha casa, sobre o valor que eu declarar da venda, tenho que pagar ao Estado 2%. Como imposto CISA. Quem é o sujeito? O sujeito passivo. Se eu vender, aliás, quem paga é o adquirente. Porque entrou um património na sua esfera. Sobre aquele valor, o adquirente, sujeito passivo. Mas também deve pagar imposto de selo. O imposto de selo, aqui, o valor do contrato de arrendamento, deve haver sempre que se celebra um contrato de arrendamento, se deve declarar ao fisco que se celebrou um contrato de arrendamento sobre imóvel e paga sobre o valor global anual 0,4%. Então, portanto, os contratos de compra e venda de imóvel, portanto, aquela selagem do contrato, portanto, há um imposto de selo a pagar de 0,3%. Todavia, aqui uma isenção que é interessante, a isenção para a primeira compra da moradia própria da família. Ou seja, se eu adquirir a primeira vez um imóvel onde vou viver com a minha família, em princípio fica isento de pagar o imposto de selo. São precisamente os mesmos beneficiários. Vamos avançar, temos de facto pouco minuto. Quais são as principais obrigações? Nós depois vamos falar dos direitos. Mas quais são as principais obrigações que o proprietário ou o senhorio? Nós já vimos que o proprietário, quem é? É aquele, supondo, vamos considerar assim na perspectiva fiscal, aquele em que viva no seu próprio imóvel, sobre o urbano. o senhorio é aquele que tem o imóvel, mas arrendou o seu imóvel a alguém. Quais são as obrigações que recaem sobre o proprietário do imóvel e que as obrigações recaem sobre o arrendatário, aquele que adquire o imóvel em forma de renda? A primeira obrigação é a declaração anual de rendimento. Se eu tenho uma casa, tenho uma propriedade, um imóvel, e o imóvel está escrito no fisco, aquele que tem uma matriz, eu devo todos os anos, no mês de janeiro, ir ao fisco e declarar, fazer uma declaração de rendimento. Dizer que o meu imóvel está escrito, vou preencher uma declaração modelo 1, que aí consta que o imóvel está, aliás, está arrendado, e os valores da renda que recebi, o período, etc, etc. Se o imóvel não estiver arrendado, na verdade, vou pagar o correspondente ao imposto. Depois vamos ver as prestações. Outra obrigação é pagar o imposto, como deve imaginar, claro que paga o imposto, e depois promover a inscrição ou atualização da matriz predial. Supondo que o imóvel foi reabilitado, aumentaram os compartimentos, aumentaram mais um andar, houve um puxão e tal do imóvel, nós devemos ir ao fisco e atualizar a matriz para que tenha exatamente as características, corresponda às características que o imóvel tem. E depois, com relação ao arrendatário, reter, para aquelas que têm contabilidade organizada, o CO ali, a contabilidade organizada, deve reter o imposto sempre que for pagar a renda. Deve fazer, entregar um comprovativo, aliás, o valor retido ao fisco, é claro. Se reteve, tem que entregar, não é? Se não entregar, está a cometer um crime de abuso de confiança fiscal. Mas deve também, até 90 dias após executar a retenção, fazer chegar o comprovativo da retenção ao senhorio. Ou seja, se eu retive só pessoa com contabilidade organizada, só empresa, vamos lá, um escritório de advogado ou coisa parecida, tem que fazer chegar depois o comprovativo do valor retido ao fisco. Calendário fiscal, isto quer dizer que momentos é que se deve declarar as obrigações fiscais. Estamos aqui a falar ainda das obrigações, depois vamos falar dos direitos. No mês de janeiro, se deve efetuar tanto a declaração como o pagamento, ou seja, em duas prestações. Tu declaras no mês de janeiro, mas pagas no mês de janeiro e no mês de julho. Uma prestação no mês de janeiro e no mês de julho. Mas se o contribuinte, a pessoa, eu, o utente, qualquer um de nós, perceber que não, queria pagar em quatro prestações e não em duas, porque pode ficar pesado, então tu preenches um papelinho aí, paga em quatro prestações. Vai pagar uma prestação no mês de janeiro, a segunda prestação no mês de abril, depois no mês de julho e no mês de outubro, como última prestação. Mas isso só para imposto, só propriedade. Sobre a renda, paga sempre em duas prestações. Que deve declarar o modelo 1 do IPU em janeiro do ano seguinte, como se vê. O modelo para inscrição do imóvel, aquele que não tiver ainda seu imóvel inscrito, pode ir ao fisco, preenche uma declaração que se chama modelo 5 e inscreve o seu imóvel. Isso é bom. Depois, o IPU renda. Portanto, o calendário fiscal vale até, mas para as rendas, eu sou arrendatário. O Dorivaldo tem o imóvel. No dia em que eu pagar, até o último dia do mês seguinte, eu tenho que fazer chegar o dinheiro à administração tributária. É claro que 90 dias depois tenho que fazer chegar ao Dorival do comprovativo, porque o Dorival também tem a obrigação declarativa anual depois, não é? Tem que ver isso. Vamos aí. Agora, o que é que importa falar sobre as garantias? Nós vimos aqui o que são direitos, não é? Desde o princípio nós vamos falar de que houve um reforço das garantias, houve um reforço da garantia. Como é que nós acautelamos os nossos direitos diante do Estado? Isso é que importa para o contribuinte, não é? Porque o Estado, todos nós sabemos que é o sujeito passivo nessa relação. É aquele que tem poder, tem os impérios. É aquele que pode, a qualquer momento, violar os nossos direitos. Mas nós também podemos. Se nós não pagarmos o fisco, não violamos só o direito do Estado, mas violamos o direito de todos nós. Porque se eu não contribuir para o Estado aquilo que estou sujeito, eu estou a roubar de todos. Também, não sou do Estado, não é? Qualquer um. Ou seja, vai faltar medicamento no hospital porque eu não paguei. E quem é que... A pessoa é abstrata que vai para o hospital, que tem direito. Por isso é que, na verdade, quem não paga as obrigações, o fisco, no meu entender, comete exatamente o mesmo crime que quem mata as pessoas. De forma indireta, acaba por matar os outros. Bom, mas vamos avançar então para as garantias. Por isso é que temos que escolher para essa gente como verdadeiros criminosos. Exato. Exato. Mas também depois temos que ver a obrigação. Eu vou falar sobre isso, a questão da cidadania fiscal. Qual é a vantagem disso, de pagar imposto? Bom, o que é que nós temos? Temos aqui vários direitos. Não são deveres. Agora estamos do lado dos direitos. Aqui temos aqui um direito que foi introduzido no sistema fiscal. Meus caros concidadãos, se vocês tiverem um processo junto da administração tributária, uma petição foi notificada de qualquer ato, a administração tributária está proibida de penalizar, tomar uma decisão desfavorável ao contribuinte sem que antes exerça o direito da audição. O que é isso? Se tomar uma decisão desfavorável, estou a falar aqui da administração tributária, isso não existe mais em nenhuma estrutura do Estado. Se diante de uma decisão que a administração tributária tiver que tomar, chegar à conclusão que vai afetar o direito do cidadão, ele deve antes ouvir o cidadão em audição prévia. Não é contestação. Tu tens que ser ouvido. E essa audição faz-se por carta, o cidadão que escolhe, ou de forma oral, mas depois reduz-se a termo. O que é isso? É permitir que o cidadão participe na formação de vontade da administração tributária antes dela decidir. É permitir o quê? Permitir verificar se o cidadão não tem mais um outro detalhe que pode trazer para alterar essa decisão. Isso não retira direito ao cidadão depois de interpor recurso ou interpor portanto, uma ação judicial contra, ainda que tenha sido ouvido. Mas é uma forma também de reduzir a litigância, falar com o contribuinte, perceber exatamente, falta mais alguma coisa que pode trazer, a decisão é tendencialmente desfavorável. Isso total ou tendencialmente desfavorável. Esse é o exercício da audição prévia. Isso é notificado para em 15 dias exercer o direito da audição prévia, etc, etc. Depois, aqui, para a questão concreta, supondo que eu vou fazer a inscrição de um imóvel. E chego à conclusão, aliás, vou fazer a inscrição e quem faz a avaliação do imóvel para atribuir o valor é o fisco. E eu chego à conclusão, o meu imóvel não pode valer tanto quanto o fisco está a solicitar. Eu posso solicitar a reavaliação do imóvel. A grande diferença está no seguinte, é que na avaliação, o fisco só faz olhando para os papéis que o contribuinte entrega. E vai colocar, depois dá uma fórmula própria, introduz os dados e determina o valor. Na reavaliação, não. O fisco é obrigado a ir até o local e verificar, de facto, as características do imóvel. Não é? Pode sempre solicitar a reavaliação. E tem prazos, mas só que também tem aqui uma coisa que eu não gosto muito, e devo dizê-lo, não é? Apesar de estar no fisco, mas posso ter a liberdade de pensar, não é? Não gosto porque o pedido da reavaliação só é aceito se o contribuinte pagar um valor na altura, em termos de UCF, que valia mais ou menos 17 mil kwanzas. Repara, um contribuinte que provavelmente na avaliação de imóvel tenha a pagar ao fisco 3 mil kwanzas, mas para pedir a reavaliação, ele é obrigado. Meu colega, doutor Zé, faz favor. Doutor Zeferino, não, estás aqui. Pois. Para a reavaliação é solicitada ao contribuinte que faça, que entregue, deposita ao fisco 17 mil kwanzas. E aqui um senão. Caso a reavaliação seja que venha a se achar, seja equivalente a menos a diferença, portanto, seja a menos de 20% do valor inicialmente encontrado, o contribuinte perde o direito de recuperar os 17 mil que depositou. Esse é um problema do legislador, mas eu penso que aqui acaba por restringir o direito do contribuinte de solicitar e interpelar a administração para reavaliar os atos da administração. Mas depois temos aqui outros direitos, não é? Pode sempre fazer, 3 anos depois, é claro que deve fazer até 30 dias da primeira avaliação, mas depois pode pedir a reavaliação 3 anos depois, não é? Pode sempre pedir a reavaliação sempre que alterar o imóvel ou partir parte do imóvel. Pronto, essas também são garantias de contribuintes, deve também pedir caso haja sinistro, e depois aqui a garantia das mais fortes é poder reclamar ou interpor recursos para qualquer ato da administração. Temos aqui agora uma amálgama de direitos que resultam dos novos diplomas. Eu acho que vou passar os 20 minutos. Que outros direitos tem o contribuinte? Eu peço desculpa, mas vou passar um pouquinho. Não pagar impostos resulta do que é direito do princípio da legalidade. Ninguém pode pagar impostos que não constem da lei. Se não há uma lei que diga que aquela é uma obrigação fiscal, não pode pagar. Tem que haver uma prova disso. Não é? Não pode, a mesma matéria coletável, supondo, portanto, a matéria coletável é o valor ou a matéria em que vai incidir a taxa de imposto, ser tributada mais do que uma vez durante o mesmo período. Ou seja, este ano fui tributado sobre a mesma matéria, o meu salário. Eu, sempre que recebo salário, retiram daí o IRT. Penso que qualquer um aqui que trabalha também. Não posso, no mesmo ano, ser duplamente tributado sobre a mesma matéria ou ser novamente tributado em IRT. Portanto, não é. Devo, tenho todo o direito de interpor recurso hierárquico. Não estou satisfeito com a decisão tomada pelo chefe da repartição, pelo responsável do posto fiscal. Eu tenho todo o direito de interpor recurso ao presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária. Não estou satisfeito, posso interpor um recurso indireto ao Ministro das Finanças. E depois tenho também, mas isso ainda, antigamente, como é que funcionava? Todo mundo, talvez aqui, talvez juristas conhecem a definitividade, portanto, a dupla definitividade, não é? Que antigamente se falava. Ou seja, tu só podes interpor recurso caso a decisão seja definitiva e caso a pessoa que tenha tomado a decisão seja a entidade que está no órgão máximo daquela estrutura. Ou seja, pelo menos em matéria fiscal, isto foi para baixo. Não importa. A primeira decisão interposta, ok, ou seja, não, antigamente era assim. Se eu reclamar de um ato do chefe da repartição, tenho que interpor recurso hierárquico ao presidente PCA. Só depois do PCA recusar, aí sim terei direito de interpor recurso junto dos tribunais. Portanto, aqui afetava um princípio, não é? Portanto, o princípio da tutela efetiva dos direitos que consta da Constituição. Então, o que é que foi feito? Não, desculpa-me lá. E aqui agora? Interpuseste uma reclamação ao chefe da repartição, ele indiferiu o pedido. Ótimo, vou ao tribunal. Que vantagens é que isso tem? Eu vou pedir que essa decisão seja reapreciada por uma entidade distante da administração tributária, em que eu e a administração tributária passaremos a estar em posição de paridade. Trago também aqui um outro efeito, que muita gente não gosta, que é o indiferimento tácito. Então não coloco aqui na apresentação. Também tem exatamente a mesma figura. As pessoas dizem, não, olha, se tu interpuseres um requerimento à administração, para qualquer coisa, a administração tem 90 dias para decidir. E se não decidir em 90 dias, há aqui uma ficção de indiferimento. É como se a administração tivesse recusado. As pessoas não gostam disso. Dizem, não, mas isso também não pode. Então, ele deixa, mas o que é, qual é, que vantagem, que reforço das garantias isso traz? As pessoas, quando olham para o indiferimento, estava numa conferência, falei sobre isso, no INAD, uma vez, todo mundo disse, ah, e etc. Pronto, etc. Não vale a pena. Mas depois expliquei, as pessoas dizem, ah, afinal, o que é que acontece? Ok. O que não pode acontecer é deixar que a administração pública decida sobre uma matéria quando ela bem entender. Não é? Que garantias é que isso traz ao contribuinte? Se a administração pública dormir diante da decisão que deve tomar durante mais de 90 dias, eu retiro da administração pública esse poder de decisão, com a presunção de indiferimento tácito, e levo essa decisão, a administração perde a oportunidade de decidir sobre ela, se eu interpor recurso a um juiz, e esse juiz é que vai decidir. Aqui é um indiferimento, ou seja, tem uma vantagem de quem vai decidir a seguir. Deixa de ser aquela entidade que tem interesse direito sobre a matéria. Por isso é que eu olho para o indiferimento como uma penalização da própria administração tributária pela inércia na tomada de decisão. Ele perde essa oportunidade. E o tribunal o que é que pede? Pede o processo no estado em que se encontra. o tempo que a administração tinha para fundamentar e argumentar já vai ser, portanto, perde-se e vai agir não numa posição de supra-infraordenação, ou seja, numa posição de poder contra o contribuinte, mas passa a ser numa posição de paridade com o contribuinte. Por isso é que essa, na verdade, o indiferimento de taxa, que muita gente não gosta, é das garantias mais fortes que o contribuinte tem de agir contra a inércia da própria administração tributária. Bom, claro que já falámos aqui da possibilidade de impugnar, portanto, o recurso hierárquico, impugnar judicialmente, portanto, a liquidação, todos os atos da administração, depois aqui impugnar todos os restantes atos da administração, e aqui outra garantia, que é o dever de decisão. Também a administração tem o dever de decidir, isso consta também da lei, de decidir sobre todas as solicitações que os contribuintes fazem. Podemos avançar, doutor? Temos aqui também uma outra garantia que não existia, que é a possibilidade de se pedir junto do tribunal a condenação da administração tributária naquelas situações em que, nesse caso aqui, que é, vai ser condenado a pagar, supondo que o contribuinte realizou prestações, pagou mais do que devia, a administração não devolve o dinheiro no prazo certo, ou decidiu, tomou uma decisão que prejudicou o contribuinte, tem a possibilidade de interpor recurso junto ao tribunal para pedir a condenação do tribunal e também a obrigação de reparar os direitos e os danos que causou na esfera do contribuinte. Exato, obter reconhecimento de direitos e interesses legítimos, que é normal, exercer o direito de ação, não é? O direito de ação, portanto, da responsabilidade contratual e extracontratual. Ou seja, se o doutor Zeferino aqui, usando do poder que ele confere à administração e atuar como tal, portanto, causar dano na esfera do senhor João Domingos, é claro que o senhor João Domingos pode escolher, ao invés de intentar uma ação contra ele, intenta uma ação contra a administração tributária. Ou pode-se reclamar aqui nos processos de execução, depois a obrigação de fundamentação de todo o ato da administração. Repare, uma coisa é menção legal, outra coisa é fundamentação dos atos. Muitas vezes as administrações o que fazem são meras menções legais. Tem multa nos termos do artigo A, nos termos do artigo B. Isto não é falta de fundamentação. Os senhores podem reclamar contra a administração por falta de fundamentação. Isso é menção legal, não é fundamentação. Fundamentação é ir à busca dos factos que justificam aquela medida e aí sim ir fazer menção legal sobre a norma que sustenta aquela argumentação. Isto que é fundamentação. E preste atenção que há muitas decisões que têm mera menção legal e falta de fundamentação. Depois, pode avançar? Exato. O direito da audição, já falámos, direito de prestação de informação. Olha, o que é que acontece? Qualquer um dos senhores aqui pode dizer, e tem esse direito, de dirigir-se à administração tributária, escrever e pedir, mas antes, por um facto, e pedir determinado tipo de informação tributária. Para além, é claro que todo direito que tem de ser informado sobre toda a informação que a administração tributária tem sobre a sua situação tributária específica. Mas também pode solicitar sobre matéria legal, o posicionamento da administração sobre isto ou aquilo, que é o direito à informação vinculativa. E o que é que a administração tem a obrigação de fazer? Durante um ano, se lhe passar uma informação, ainda que essa informação esteja errada, com o senhor ou com o B, deverá agir nos termos da informação que passou. Por quê? Porque ele se pediu uma informação à administração tributária e ele escreve e diz-me que tanto devo agir dessa forma, eu claramente que vou organizar a minha vida em função daquilo que me foi passado. Não pode amanhã a administração falar não foi bem assim, isso estava errado. Não pode. Durante um ano, a administração, ainda que, mas isso não aproveita os outros. Ou seja, eu não posso pegar na informação que foi passada ao Dr. Zef e falar, epa, passaram dessa informação, olha, eu também vou agir dessa forma. Não. A única pessoa que aproveita essa informação é quem a solicitou. Se ela estiver errada ou certa, ou se beneficia o contribuinte, a administração não tem mais nada que fazer senão conformar-se a essa informação que foi passada. O direito de juros indemnizatórios, é claro, aqui se a administração liquidar impostos para além daquilo que devia, ele tem um período, são 60 dias para devolver. Não devolve 60 dias, começa a contar juros indemnizatórios de 2% ao ano. É um bom negócio, talvez. O direito à informação vinculativa, já é o direito à informação genérica, qualquer tipo de informação que solicitamos, direito a reclamar e impugnar, que já falámos antes. Vamos avançar mais. Aqui o que é que importa? Aqui outro detalhe que nós achamos, aliás estão aqui também os nossos colegas economistas, que achamos que deveríamos trazer. Já falámos sobre os direitos, sobre as garantias, qualquer um de nós temos, e como é que se processa, o que é isso de tributação sobre os prédios urbanos. Nós aqui estamos a falar, nas várias perspectivas, dos prédios urbanos. Nossos prédios urbanos, o que é que é? Pode ser prédio de propriedade horizontal, os prédios propriedade vertical, ou seja, aqui nós temos os condomínios, temos os prédios horizontais, portanto, aquele, os direitos à propriedade horizontal, aqui na perspectiva dos direitos, não é? O que é que nós temos aqui também? Queríamos trazer alguns dados para perceberem como é que está a situação tributária. Isso aqui é uma informação mais nossa, mas podíamos trazer. Fomos à busca dessa informação no censo da população e habitação que decorreu em 2014. Mas também fomos à busca de uma outra informação que consta nas nossas bases de dados para depois aqui extrapolar. É assim que se diz nos economistas. Exato, eu sou jurista, como devem perceber, mas também gosto dessa forma de apresentar com quadros. Já fui viciado aqui pelos meus colegas. Nós temos, reparem, em Angola, este número, nós temos aqui a tipologia de prédios, não é? Que no prédios temos as casas convencionais, apartamento e vivenda. Isso feito no âmbito do SES. E temos aqui o quê? 4.291.459 casas desse tipo todo, desse formato, que vai totalizar 50. Mas reparem no seguinte detalhe, que as casas convencionais aqui tidas são aquelas, qualquer tipo de casa, com exceção das cubatas e as tendas, não é? Pronto, mas muitas dessas casas, ou a maior parte dessas casas, que não são as vivendas nem os apartamentos, a maior parte dessas casas convencionais não estão sujeitas à tributação. Porquê? Porque a sua avaliação fiscal está abaixo dos 5 milhões. E essas casas convencionais em Angola representam somente 95% dos imóveis que temos. E ficam apenas 5% dos imóveis a serem tributados. O normal. Percebe? Não, mas depois nós dissemos, ok, tudo bem, vamos olhar só para das cinco maiores províncias com número de prédio. Depois vamos fazer aqui uma extrapolaçãozinha. Como sabem, Luanda, sem dúvida, temos o Uambo e Kwanza Sul. Olha, só Luanda, Uambo e Kwanza Sul totalizam 50% dos imóveis que existem no país. Depois temos Benguela, Huila, não é? Depois temos as restantes províncias que representam 35%. Vou passar para outra que é interessante. Correto. Depois nós temos então que ver o maior número de prédios inscritos. Nós ali já vimos os prédios nas províncias em função do censo. Olhando só para o número de prédios entre si, dentro do quadro dos imóveis aqui são inscritos na matriz, aqueles que existem nas repartições fiscais, a informação que existe na repartição fiscal, aquela é que existe no censo. Agora fomos sim para as nossas bases de dados, olhando para o número total de imóveis inscritos, não é? Pelo menos para 5 maiores províncias nós temos, o número total vai dar 55.743. Reparem a diferença. Ou seja, são os imóveis inscritos. Temos aqui, claro, o quê? Temos aqui o potencial enorme de incumpridor. Não estamos a ser verdadeiramente cidadãos. E depois, desse total, estou a falar desse total. No interior temos aqui Luanda com uma representatividade de 52%, depois Benguela com 25%, Uambo com 14% e Namíbia, etc. Repare, parece-me que o Uambo, Benguela estava, o Uambo havia mais imóveis, não é? Mas aqui vem uma diferença, Benguela tem mais imóveis inscritos, o que significa dizer que aqui um trabalho a ser feito no Uambo. Ou seja, os do Uambo não estão cumprindo lá no sindicato. Bom, o que é que nós... Que é outra perspectiva que nós aqui trazemos, só para terem uma ideia. O quadro do outro lado representa a comparação entre o número inscrito por cada província e o número total dos imóveis da informação que fomos à busca no censo. Bom, fazendo uma comparação por cada província, não é? Benguela tem somente, comparativamente, 3,8% dos imóveis inscritos. Namibe, 3%, e aqui invertemos, reparem que também o Uambo foi lá mais para baixo, né? Porque há muitos imóveis no Uambo a inscrever, mas esse não há correspondência com aquilo que existe nas matrizes prediais. Namibe, Luanda, ou seja, e depois temos aqui as restantes províncias, todas as outras províncias, com uma representatividade de 0,1%. Reparem, todo aquele total, na verdade, as inscrições que nós temos matriciais, os imóveis, as casas, as pessoas que são tributadas, representam somente no país 1,3%. Não custa falar que todos nós não pagamos o que devemos ao Estado. Ou seja, aquilo que eu dizia no princípio, somos potenciais criminosos. Vamos lá mais para baixo, faz favor. Como? Concorda, não é? Perfeito. Ótimo. Ainda bem. E depois, o que é que nós queremos... Sim. Só falta mais... Exato. Uns minutinhos já lá vamos chegar. Já estamos mesmo no fim. O que é que nós queríamos mostrar também? É o peso das receitas incidentes sobre os patrimónios, olha, no OGF, no PIB, nesse caso, nas receitas do Estado. Sim. Temos aqui as receitas com o quadro, não é? O peso do IPU nas receitas totais. Temos aqui a linha vermelha é a receita não petrolífera e a linha azul o imposto de diário urbano. Reparem que há aqui uma evolução, de facto, há um trabalho que foi feito pela administração tributária que temos que conhecer. Fomos à busca desde o ano 2006, são 10 anos, não é? A referência. Em 2006, o peso do IPU na receita total representava 0,04%. Em 2015, isso é só 2015, já havia 1,15%. Ou seja, aqui uma evolução. Ou seja, estamos a começar a nos comportar como deve ser. Todavia, nós aqui depois trazemos o peso. Que províncias são mais cumpridores? Temos Luanda, com peso de 94% da receita em sede da tributação sobre património. Benguela, seguir Huila, e vem a província do Zaire, que não aparece em quadro nenhum ali. Se nós tivermos que fazer um programa de atuação, reparem que, na verdade, o Zaire nem tem das maiores, mais prédios urbanos, também não tem maior inscrição, mas parece-me que há um grande grau de cumprimento. Entretanto, o Uambo volta a ir lá para baixo, no quinto lugar, não é? Ou seja, no essencial, e aqui sim, João Domingos, no essencial, aqui temos então um quadro comparativo que vai dar mais ou menos essa ideia que nós aqui falamos, a comparação das receitas e os prédios inscritos, não é? Vamos ver que Luanda, de facto, tem aqui mais inscritos. E também aqui temos das receitas, os prédios relativamente inscritos, não é? Potencial, e ali as províncias com maior número de prédios. Ou seja, parece-me que é o último slide e eu agradeço então a vossa atenção. Luanda é o sobrenome, foi ali algum equívoco. Obrigado. Apresentação. Obviamente teria muitas outras coisas para serem ditas, mas vamos aproveitar esse momento de diálogo. Sim. E com toda a certeza que vão surgir questões. Então está aberto a perguntas, comentários que queiram fazer. Vou dar a palavra a quem quiser, é só levantar as mãos. Sim. Faz favor. Meu nome é José Capelo, sou estagiário da DW, filho de Guerra. Quando o senhor falava do sujeito passivo, que era o senhorio, arrendatário, subarrendatário. A verdade da relação jurídico-tributária verifica-se por facto gerador desse valor tributário. Eu queria saber a quem diretamente o Estado poderá cobrar entre esses três. Também. E quando fala de contabilidade organizada, não percebo muito bem com o arrendamento desses imóveis assim. Talvez, quando tocar na situação de advogados, que estou aí sim, deve perceber. Noutros casos não consigo compreender. Outra minha questão também é a seguinte. Quando o valor que se estipula, né, 5 milhões para cima, não seria questão, acho que seria uma contribuição, não seria melhor o Estado baixar um pouco e tributar os imóveis consoante, né, uma percentagem assim baixa, consoante o valor de cada imóvel poder ter. As outras questões poderão surgir segundo as respostas e outras questões também dos companheiros aqui presentes. Obrigado. Como vai ser esse sistema? Vamos abrir para três pessoas ou quatro e depois terem a resposta. Pois não. Obrigado. Quase que me deprimi quando o senhor Júlio falava do AMBO, porque é justamente de onde venho. E infelizmente estamos mal, mas pronto. É a vida, é a dinâmica. Quanto aos imóveis, dizia que eles são sujeitos à tributação do CISA, do Imposto de Selo e do IPU. Gostaria de entender se não estamos a incorrer uma dupla tributação. Depois, também dizia que o contribuinte e a administração fiscal normalmente é possível estarem mesmo pé de igualdade quando existe uma instância, uma terceira instância, que é os tribunais. Gostaria de entender se, para além dos tribunais, haveria mais uma outra instituição que o contribuinte poderia dar ou poderia recorrer caso seja lesado um seu direito. Creio que, por enquanto, essas duas também me bastam. Bem, Fernando, de Benguela. Eu tenho três questões e um pedido. Primeiro, o pedido, gostaria que após a comunicação pudéssemos ter acesso ao dossiê, ao material de apoio. Bem, a primeira questão é, enquanto académico, qual é a sua opinião em relação às brechas que o sistema tributário oferece aos contribuintes? Será que existem algumas brechas? A segunda questão é, será que a tributação na fonte não é, de facto, um atentado à autonomia da vontade, à autonomia privada dos contribuintes? A terceira questão é, o preletor falou, digamos, da relação senhorio, enfim. Eu não compreendo se estamos na tributação, digamos, na fonte, quando, digamos, na relação do arrendatário, não? O arrendatário paga, digamos, a renda ao senhorio. O senhorio é que tem de ir à AGT, não é? Não percebo se aqui estamos diante da tributação na fonte. Ok. Muito obrigado. Tenho dito. Vamos responder, não é? Não, no primeiro momento, por favor, são estas questões. Outras podem ficar parqueadas depois de serem dadas a esclarecimentos. Exato. Bom, a primeira, de todo modo, qualquer um dos colegas que quiser também reforçar. Ah, julgo que a primeira questão que coloca, o nome, por favor. Manuel José. Tem a ver com a relação do sujeito passivo, não é? Entre os. Daquelas. A relação. A primeira perspectiva que temos de perceber é o seguinte: na relação do Estado e o contribuinte, essa relação tributária, o sujeito passivo é o contribuinte. O contribuinte, na perspectiva da pessoa singular, o contribuinte, na perspectiva da empresa, as empresas, o contribuinte, na perspectiva de organizar. Aqui as empresas são as organizações com contabilidade organizada. Mas também temos aquelas que devessem ter, que possam ter, portanto, ainda que de forma exígua, não é, contabilidade organizada, que são os escritores de advogados, os consultores, eles também são sujeitos passivos dessa relação. Também são sujeitos passivos dessa relação. As igrejas, na verdade, são, apesar de haver isenção. As organizações sociais, a da sociedade civil, são também. As cooperativas também são sujeitos passivo. Ou seja, todas aquelas entidades, os institutos, as fundações, etc., todas aquelas que têm obrigação ou de cooperação, de declaração, de prestação tributária. São todas essas, não é? Temos que ver isso na perspectiva. E essas, quando nós falamos com... Mas aquelas que têm a obrigação de ter contabilidade organizada, porque deriva da lei. A lei diz que tem que ter contabilidade organizada. Há outras que não estão obrigadas. Mas, em princípio, todas aquelas que têm, o Estado entendeu, essas têm a obrigação, ou aquelas que devessem, possam ter, os portanto, o Estado entendeu que essas devem exercer a retenção na fonte. E depois já lhes explico porquê. Não é? Isso tem a ver. Agora, aqui tem, tem aqui uma questão muito pertinente que coloca, que tem a ver com a possibilidade da redução do imposto, eventualmente, para que todas as pessoas, para que se aumente a base tributária. Uma questão que nós podemos, de facto, começar a pensar enquanto participes cidadãos, não é? Se não é melhor reduzir, e é muito bem colocado. Se não vale a pena, temos aqui 95% dessas quase que não pagam. Então, não acha melhor, de facto, reduzir? Pagamos todos 100 ou 200, mas pagamos todos. Ao invés de subcarregar apenas 5% desses imóveis, não é? Os outros ficam, mas mesmo que não paga, têm obrigações declarativas. Eu penso que sim, que é uma questão muito pertinente, muito bem colocada, e assim sim. E isso até aumentaria o seguinte, cá entre nós, traria aquilo que se chama cidadania fiscal com mais força. Porquê que eu digo isso? Porque todos nós estamos obrigados a não pagar o Estado a fazer por nós. Isso é muito mau para a perspectiva do exercício dos nossos direitos. Já lhes digo porquê. E eu às vezes digo isso. Reparem no seguinte, que se uma comunidade que não paga imposto não tem obrigações nenhuma. Estado é providente, chega todos os dias. Então é o meu pensamento. Não é? Não é institucional. Paga todos os dias. Aliás, não pagam nada. Se aparecerem com meia dúzia de katana, meia dúzia de bicicleta e um chafariz, o que é que vai acontecer? As pessoas põem-se a dançar, a agradecer, não é verdade? Pelo menos vemos isso, não é? Eu não sou o único que, pelo menos, já constatou isso. Penso que não. As pessoas dançam, pulam e etc. E agradecem quem faz essa oferenda. Não é? Como se fosse uma intervenção, vamos lá, mas de boa vontade dessa entidade. Todavia, se qualquer um desses cidadãos pudesse pagar 5 anzas ao ano, ainda que fosse ao mês, ou de 6 em 6 meses, e o facto ocorresse da mesma forma, 2, 3 anos depois, tivesse lá alguém muito bem vestido, com um fato lindo, com meia dúzia de katanas, umas enxadas, 2 bicicletas, e abria um chafariz, qual seria a reação dessas pessoas? Seria também exatamente o mesmo comportamento, dançante, festejante, etc., pensar que de facto agradecemos? Estou convencido que não. A primeira questão que haveriam de perguntar, francamente, eu pago todos os anos os meus impostos, não tenho dívida com o Estado, e vocês trazem-me aqui meia dúzia de katana ou enxadas para eu estar aqui a dançar e agradecer a alguém? Se faz, retirem isso daqui e venham cá com ideias mais sólidas e soluções para os nossos problemas. Não andem aqui a brincar com coisas sérias. Reparem que isso muda tudo. E o imposto tem essa característica. Por isso é que muitos Estados, e é normal, nós vivemos um período de um Estado de Providência, um Estado que resolvia todos os nossos problemas, e nos Estados Providências exclui-se precisamente esse elemento de tributação da sociedade. Porquê? Porque as pessoas só têm uma única entidade, não reclamam, não reagem, têm mais a perspectiva de agradecimento a toda a intervenção estadual. Ou seja, isso é fundamental que se perceba que, com o pagamento dos impostos, constrói-se também aquilo que se chama cidadania fiscal. Com a cidadania fiscal, há uma atuação mais firme das próprias sociedades, mais exigentes, e provavelmente também traz aquilo que se designa depois maior, vamos lá, consciência dos nossos direitos enquanto cidadão. Portanto, há este. Senão, não olhem, muita gente olha, e muita gente faz isso de propósito, olhar para a obrigação fiscal como um mal social. É pura obradice. Nos Estados em que as populações são mais exigentes com os políticos, regra geral, também há obrigação social e a consciência da obrigação social muito mais bem assente. Portanto, aqui uma quase que correspondência, porque aí sim nós ganhamos consciência que o Estado não nos faz favor, porque também o Estado, para se sustentar, custa o meu bolso. Então, os Estados geralmente optam mais por aqueles impostos analgésicos. O que é que são aqueles impostos que ninguém sente? É o trabalho. Recebo todos os dias 100 mil kwanzas, tenho consciência de que o meu salário é 100 mil kwanzas, mas na verdade não, é 100 mil kwanzas mais alguma coisa. Mas como 100 mil nunca veio ao meu bolso, eu não tenho consciência da saída desse valor, que são aqueles impostos analgésicos, em que a pessoa não sente, é levezinho, carinhoso, pronto. Então, são bons. Primeiro, mantém a população consciente de que tudo que se faz é favor. A outra questão que coloca sobre a dupla tributação. Ali, só sim. Para acrescentar, exato, que você falou da relação entre o bem-estar social e a carga tributária, na verdade, é só para dizer que um estudo que lá o CET fez, o Centro de Estudo Tributário, o Centro de Estudo Tributário, em que analisamos que comparamos 20 países com maior carga tributária e 20 países com menor carga tributária. E concluímos, comparando com o IDH, que a maior parte dos países. Os países desenvolvidos, com maior IDH, são os países que têm maior carga índice tributária. De desenvolvimento humano. Índice de desenvolvimento humano, ok. Exato. E o contrário também é verídico. Os países com menor carga tributária, por norma, têm menor IDH, índice de desenvolvimento humano. Exceptuando alguns países que produzem petróleo. Exato. Percebe-se porquê, não é? Vivemos em parte um pouco disso. Agora, a outra questão que coloca sobre a dupla tributação. Não, é uma questão interessante que coloca, mas repara, para que haja dupla tributação, é necessário que eu podia entrar aqui numa perspectiva mais conceitual, mas era necessário que o imposto incidisse sobre a mesma matéria coletável, sobre o mesmo facto, sobre a mesma realidade, no mesmo período ou sobre o mesmo sujeito. Não, em sede de facto, o imposto de CISA, IPU e o imposto de seno incidem sobre situações de tributação sobre imóveis, mas realidades distintas. O IPU incide sobre a propriedade do imóvel ou sobre as rendas que forem percebidas, tanto sempre que forem pagas. Todavia, o CISA incide sobre o ato de transmissão do imóvel, tanto que o sujeito passivo é o adquirente, sobre o valor do contrato. E o selo incide, aqui, uma coisa é sobre o valor de transmissão, a outra coisa é sobre o valor de qualquer contrato, qualquer ato de natureza contratada incide. Ou seja, não estão a tributar nem a mesma realidade, não ocorre nem no mesmo momento, não necessariamente. Ou seja, eu, quando pago o IPU todos esses anos, não significa dizer que todos esses anos que estou a pagar estou a vender o imóvel. Se celebro um contrato de arrendamento, posso celebrar um contrato de arrendamento, eu não vou celebrar todos os anos o contrato de arrendamento, tem que haver esses elementos para que se chegue à conclusão que de facto está diante de uma dupla tributação, nesse caso até nem económica, jurídica, temos que estar diante de duas realidades. Dupla tributação noutras situações. Devo lhe dizer, por acaso, na CIOP, tanto na CIOP, que a contribuição especial sobre operações bancárias talvez haja, mas nesse caso não. A outra questão que coloca é a igualdade, não é? Desculpa, era o colega que acaba de ser respondendo. Exato, não, é exatamente ele que estava aqui, sobre a igualdade. Não, há nos tribunais, como todo mundo sabe, no tribunal há relação de paridade, mas também pode haver numa outra situação que nós ainda não temos em Angola, que são os tribunais arbitrais. Em que? Os tribunais arbitrais, que certamente hão de ser constituídas, não há como. Ou seja, o conflito tributário pode ser resolvido por um tribunal, fora, por caso do gracioso, dentro da administração, do processo administrativo, ou por um processo judicial, pelo tribunal. Mas pode também ser composto pelas partes para o recurso a um tribunal arbitral. Nós ainda não temos a possibilidade em Angola de fazer recurso a um tribunal arbitral, em que também o fisco e o contribuinte estão numa relação de paridade. Mas certamente nos próximos tempos vamos avançar para isso, até porque também já temos alguns estudos conducentes à criação de tribunais arbitrais. A outra questão que coloca o outro colega é um pedido que faz, não é? Portanto, tem aqui sobre as brechas fiscais. Nós, as brechas fiscais, o entendimento, aqui fala em brechas, mas tenho a impressão que está a falar aqueles espaços em que o contribuinte pode circular, não é? Mas também as brechas, talvez seja isso, pronto, vamos falar nessa perspectiva. Se o fisco de facto não faz isso de propósito, mas tem consciência que de facto existem brechas. Não há regimes perfeitos, não há como criar regimes perfeitos que permitam evitar todo tipo de brechas fiscais, mas também brechas fiscais, nós às vezes olhamos na perspectiva da margem que existe para efeitos de tributação. Mas não há, devo dizer que sim, de algum modo temos consciência. Tributação na fonte, um atentado ao contribuinte. Não sei como cheguei a essa conclusão, mas eu penso que não. Porque nós temos que olhar para o imposto como uma imposição. O imposto não é voluntário, é um pagamento obrigatório. A única diferença que existe e acontece sempre, ou seja, isso também seria no IRT. O que é que acontece, já lhe digo, o que é que acontecia? Quando a pessoa se coloca... Exato, naquela posição. Não é uma relação contratual. Ou seja, quando tu falas na autonomia da vontade, a autonomia da vontade em direito reside nas relações de natureza civil. Essa não é uma relação de natureza civil. Pode haver, de fato, no futuro poderão haver também os contratos fiscais. Só existe no regime petrolífero, não é? Tudo bem, aí o Estado e o fisco podem compor a vontade, vai existir um pouquinho da autonomia da vontade. Mas nesse caso, não. Tu não tens chance de negociar essa matéria. E o que é que ocorre? Por que é que há retenção na fonte? Porque é mais fácil nós controlarmos quem tem contabilidade organizada do que o contribuinte, as pessoas singulares. Então, obrigamos essa pessoa a reter na fonte, porque ela depois vai apresentar a declaração e podemos ir a busca. Caso ela não execute, ela é que paga o que deixou de executar. A correr, penso que é isso. Ok, bom. Há mais questões a serem feitas aí, o Nelson. Eu também gostava, mas é ficar nessa posição. Exato, ainda... fica difícil, ingrata. Pode. Mas vou fazer depois. Exato, faz favor. Nelson, pode ser. Sim, bom, agradecer a comunicação. Dizer. Sou Nelson Paulo, do Fórum Local de Educação. Dizer que não sabia que nós estávamos assim tão mal em termos de cumprimento com o Estado. Tendemos a convocar o Estado para assumir o seu papel, mas também temos a contraparte. Todavia, em negociação fala-se do princípio da subsidiariedade, né? O forte tem que efetivamente suportar o fraco para assumir o seu papel. Estado cidadão, Estado é mais forte. Como é que estamos em termos de educação fiscal para reverter esse quadro e... que investimentos relevantes existem para nós termos um outro cenário? Né? Isto era uma primeira pergunta. A outra questão, porque ontem mesmo, no INAD, dá conta que Angola vai fazer a transição para país de rendimento médio. Estima-se que será até 2021. E a constatação que se faz é que, enquanto somos um país de média renda, há um conjunto de suportes que as organizações internacionais têm, incluindo dinheiro, mas também assistência técnica, que vão permitir nós termos uma conduta mais compaginável, conforme estavam a falar daquele estudo que falou também, que estava... Vou fazer uma parte também para me informar sobre o Centro de Estudos Tributários. Por acaso, não sabia desta figura. Para nós termos esta correspondência em termos de comportamento, quer Estado, quer cidadão, quer outra entidade qualquer. A AGT tem feito recurso a esse tipo de assistência para estar suficientemente municiada e jogar aqui um papel relevante na transformação desse quadro. Dois. A terceira, Moçambique, uma proposta interessante de Moçambique. Eu também estive no encontro que o governo da província organizou. havia o entendimento de que o fato de nós termos agora esse quadro de incumprimento com o pagamento do imposto predial urbano exigiria que o Estado fosse ao encontro do cidadão e ajudasse a fazer a regularização. Não sei como é que isso está. Pode também nos informar em relação a isso? Porque Moçambique efetivamente está a incorporar essa abordagem. Muito obrigado. Sim, vou dar mais outras pessoas a oportunidade. Aguardo seu momento, já falou. Vou dar ainda a oportunidade, acho que não. Tem aqui alguém. Boa tarde. O meu nome é Fernandes de Brito. Falou e muito bem acerca da modificação dos imóveis. Hoje, para ser modificado um determinado imóvel, necessariamente tem que se ter uma licença, e que essa licença dificilmente é dada. Agora, eu gostaria de saber se a administração, ou a Administração Geral Tributária, está ligada com as entidades competentes para ser decidida muito, muito mais rápido. A outra é benefícios do imposto. Hoje em dia, quando as pessoas pagam um determinado serviço, exigem qualidade de prestação de serviço e que isso não tem sido nada fácil acerca do nosso país. Queria saber se essa mesma facilidade ou haverá melhorias acerca do cumprimento do Estado. Vai colocar, por favor, a introdução. Bom, eu não sou nenhum perito nessas questões, mas como contribuinte e também cidadão, tenho algumas preocupações. Uma delas é qual é o destino destas contribuições. Será que essas contribuições são consumidas ou são utilizadas localmente no sítio onde estão, ou então caem num... aquilo num saco azul, não é? Que depois é distribuído por critérios que nem toda a gente conhece. É? Outro aspecto, estás a falar aqui em imóveis. Alguma coisa em relação às terras, às extensões, às terras agrícolas, ou enfim, ou qualquer tipo de utilização que se faça da terra, porque nós sabemos que há extensões enormes de terras que são ocupadas, às vezes, para propósitos um pouco não esclarecidos. Então, haverá alguma coisa em relação a isso? Quer dizer, os proprietários, os grandes latifundiários, têm alguma vez alguma obrigação de contribuírem de acordo com as superfícies que ocupam? A terceira é, em relação às isenções, eu vi que o Estado está isento. Gostaria de saber porquê. Porque as tantas, o Estado, quando vê em relação às isenções, o Estado é isento deste pagamento. As tantas, a propriedade do Estado acaba por ser um bocado diluída, porque, digamos, um funcionário do Estado pode ter, pode estar a ocupar ou ser proprietário de um imóvel que, em princípio, pode ser, enfim, tido como propriedade do Estado. Porque é que o Estado fica isento, completamente isento? São estas as minhas questões. Podemos começar para responder muitas questões. Sim, não é? sim, mas já vou tentar fazer uma relação com uma questão que o colega colocou aqui. Sim. O Brito, não sei se. Bom, me parece que muitos imóveis aqui, não, as pessoas, os proprietários, não têm documento que atesta que a pessoa, esse imóvel lhe pertence. Exato. E é claro, por todas as causas que nós conhecemos do sistema administrativo do Estado. Correto. Não há aqui uma participação criminosa em termos de que se o cidadão está a pagar, é porque este outro lado também não está a contribuir. Exatamente. Então não há aqui uma comparticipação criminosa. Exato. Ou seja, do lado do Estado. Correto. Vamos fazer o seguinte. Caros colegas, Domingos. Aqui duas questões que eu gostava que os meus colegas respondessem. A questão da educação fiscal, há de ser certamente o doutor Alano a responder. Porquê? Porque devem conhecê-lo de algum lado, ela de facto é o porta-voz da AGT, que aparece na televisão, na rádio e alguns panfletos a comunicar sobre a educação fiscal, é mesmo com ele. Segundo. Exato, e ainda bem que está aqui. A outra questão que tem a ver com a saída do Estado, eu por acaso devo confessar que não fui ontem à conferência, porque estava a concluir esse trabalho. Não podia ter lá estado, porque não ficava bem. Então, mas estão aqui dois, o doutor Dorivaldo e o doutor Alano, lá também estiveram. Como? Um deles certamente há de falar, abordar essa questão, e são também economistas, da saída do Estado. E então, o que é que fica para mim? Podemos mesmo fechar essas questões, porque são muitas. Sim, sim, sim. Pois vamos desculpar, eu vou ter que fechar as inscrições. As inscrições. Porque o tempo já se esgotou. Mas então, agora, vamos. Só para acrescentar mais uma. Sim. Num país com o contexto que temos, em que quase que 95% das pessoas não pagam. Exato. Não é? Os impostos, há alguma razão de ser de incorporar mais o IVA? Ah, pois. Correto. Exato, só para puxar, perfeito. Eu vou responder algumas questões, depois pode ser, não? Né? Começo por responder, sim, depois vocês falam. Pois, depois aqui o Dr. Zé. O Dr. Zé é sociólogo. Nós, na verdade, temos um centro de estudos, vamos lá, com muitas áreas de saber. Eu sou jurista, doutor, temos historiadores, então 12 economistas, há mais pessoas nesse aqui. Deixa que lhes diga o seguinte: primeiro, a questão colocada pelo Dr. Brito também aqui depois reforçada, que tem a ver com as licenças, não é? Que tem a ver com as licenças para a construção. Não, até a este momento, na verdade, temos que perceber que a função da Administração Geral Tributária é gestão da política tributária. A questão do licenciamento, regularização do imóvel, não tem nada a ver com a Administração Tributária. Todavia, o imóvel, ainda que não esteja regularizado, está sujeito à tributação. Não tem nada a ver uma coisa. E a tributação sobre o imóvel não implica dizer que se esteja a regularizar a situação. Não. O que acontece é o seguinte: não é justo. Diga-me lá, Sr. João Domingos. Eu e o senhor somos vizinhos. Eu sou um vizinho diligente, vou regularizar a minha casa. O senhor Domingo, pronto, sou aquele vizinho mais... Não, eu é que sou o mais espertinho. O senhor Domingo é o mais diligente. O mais diligente cumpre com as suas obrigações, exato. Cumpre com as suas obrigações, vai lá, regulariza e tal, não sei o quê. Paga os seus impostos. Eu não regularizo, deixo assim, não fui pedir um licenciamento nem nada, mas as nossas casas... Provavelmente até a minha casa é melhor, em termos de estrutura, de não sei o quê, etc. Temos os mesmos benefícios. Ficamos, colocamos como nosso espaço, portanto, o nosso espaço, aquele espaço que em princípio era público, que as pessoas podiam passar, ir e vir, nós decidimos que aquele espaço é nosso, mais ninguém passa por aí, nem mais ninguém tem acesso àquele espaço. Eu uso só para mim. Tem os mesmos benefícios. Provavelmente também tem energia, tem água. O senhor Domingos também tem energia, tem água. É justo que o fisco faça o seguinte: vai para lá, bate a porta do Sr. Domingos. Sr. Domingos, diga-me lá, então, se o senhor tem a situação fiscal regularizada. Não, de facto, olha, eu inclusive tenho isso legal, fui licenciado, tenho a construção, tenho tudo aqui, tenho direito de superfície. Ah, o senhor tem a pagar, de facto, anda cá, paga o imposto. Depois vai bater a casa seguinte. Sr. Júlio, então, como é que está a situação fiscal? Ah, meus senhores, olha, eu não tenho a casa legalizada, eu vivo aqui de forma ilegal, é pá, pelo quê? Os senhores não têm imposto. Não, de facto tem razão. Não, tem razão. Boa sorte. O senhor não tem que pagar imposto, nós vamos embora. O que é que o fisco aí vai fazer? Vai criar a convicção naquela pessoa que não cumpre de que está bem assim. Até porque tem benefício sobre o senhor Domingos, que é uma pessoa organizada. Isso é justo. Não é? Rapaz, claro que não. O que é que o fisco faz? O seu Domingos tem a casa legal? Sim. Paga os impostos? Pago. Ou não paga? Paga o imposto. Seu Júlio, paga os impostos? Ah, não tem a casa legal, não tem licenciado, nem nada, eu vivo aqui há 5 anos, não tem isso regularizado. Paga o imposto. O que é que vai acontecer? O senhor Júlio, que não tem a casa regularizada, a pensar, dizer, não, peraí, poxa, estou aqui, pago imposto, o que é que custa regularizar isso porque tem na mesma custo? É muito melhor assim do que deixar que as coisas não funcionem. Infelizmente, até agora, não temos um instrumento, mas está na forja a criação daquilo que se designa do guichê do imóvel. Está um pouco difícil. E nesse guichê vão funcionar todas as áreas que concorrem para a regularização do imóvel. Então, a área da administração, a área do fisco, a área da justiça com registro predial, a área da toponímia para a localização e etc. Mais para frente, bom, isso não depende de nós, depende do executivo. O executivo que manda, não nós, o executivo que cumpre. Depois, o que é que tem mais a falar aqui? Os benefícios do imposto, qualidade da despesa. Era sobre isso que quero falar. Queria falar também aqui o senhor engenheiro, não é? Para onde vai a despesa? A nossa função é arrecadar. Tem um outro serviço que chama a Direção Nacional do Orçamento, que trata da orçamentação, da questão do orçamento, que define para onde é que vai. Eles certamente deverão saber. Mas de uma forma ou de outra, alguma coisa nós temos. Nós, pelo menos aquilo que nós fizemos aqui, apresentamos, é um pouco de retrato da relação entre o fisco e o orçamento. Portanto, da visibilidade daquilo que aí acontece. De facto, ainda que nem tudo corresponda efetivamente àquilo que nós pagamos, mas nós não nos podemos recusar a pagar porque a qualidade da despesa não é boa. Temos um trabalho muito grande como Estado, não estou aqui a falar como administrador fiscal, todos nós, de olhar para a qualidade da despesa. Mas o facto do ladrão roubar o meu pneu do carro não me dá o direito de eu também roubar outra pessoa. É mesmo o próprio ladrão. Com isto eu estou a falar assim. Com isto eu estou a querer dizer o quê? Se o Estado não realiza despesa conforme nós espetamos, não me dá direito de eu ficar com o dinheiro dos impostos, de roubar a todos, porque alguém roubou o dinheiro. Alguém... E andamos a brincar esse jogo assim. Um dá, outro. Parece que é um jogo que andamos assim a brincar. Exato, mas nós somos. Não, mas repara, nós, se nos comportarmos da mesma forma, somos iguais. Não é? Então, não podemos. O ladrão que rouba. Ladrão. Ou seja, se nós não pagarmos. Não, nesse caso. Não, peraí. Se nós não pagarmos, não temos o direito de reclamar. Porque nós somos igualmente ladrões. Não é? Está a perceber, não é? Agora, nós só podemos reclamar se nós formos cumpridores. Numa perspectiva que é. Então. E aí sim, e quanto mais pessoas cumprirem, mais exigência, mais força social haverá de exigir do Estado que também cumpra a sua parte. Depois, aqui, as isenções do Estado, porquê? Porquê? Porque, repara, nós pagamos para quê? Para que o dinheiro vá para o bolso do Estado. Se o próprio Estado também pagar, vamos criar aqui aquilo que se designa como confusão, não é? Então, mas se nós estamos a pagar para ir para o bolso do Estado, como é que o próprio Estado também vai ser pagador? Quer dizer, isso... Se eu estiver de facto a mesma coisa, bom, fica de facto uma relação muito confusa, não é? Portanto, no mesmo bolso que entra, sai, depois volta a entrar para o mesmo bolso, não é nada. Ou seja, o que é que o Estado vai fazer? Vai tirar da sua conta e depositar na mesma conta. Está a perceber, senhor engenheiro? Então, se calhar, vão botar na cauda porque todos os móveis são do Estado, não é? não sei. Não, mas é uma análise perfeita. É uma análise muito boa. Pois, deve ser do AM. Correto, vamos lá. Então, o IVA porquê? Eu, os meus colegas aqui, estamos todos apaixonados pelo IVA. Então, o IVA porquê? Por uma razão muito simples. E era aquilo que nós falávamos sobre cidadania fiscal. Nós temos um imposto de consumo, como vários outros impostos, que não funcionam bem, porque tem uma base tributária muito estreita. E temos um imposto de consumo hoje, que acaba por ter efeito um pouco cascata, acaba por interessar. Por quê? Porque eu não deduzo. Eu, se pago o imposto de consumo, vou pegar no dinheiro que eu paguei de imposto a crescer no preço do produto para vender. Então, dizer depois aquilo vai ser repetido. No IVA, não. Eu tenho, quem vende, tem, ao vender, tem a possibilidade de deduzir o imposto que suportou. E mais do que isso, o IVA é de base ampla. O IVA não é um mau imposto, é bom imposto para qualquer um de nós. Todos ganham cidadãos, ganham o cidadão, ganha a empresa, ganha o consumidor. Quer dizer, nós, enquanto consumidores, ganhamos. Mas teria que dar uma outra, fazer uma outra apresentação para falar sobre o IVA e para falar aqui sobre o imposto de consumo. Temos um imposto de consumo, que também não é mau. Mas o imposto sobre o IVA é melhor. Sim, eu acho que inclusive que vou escrever um artigo já para a próxima semana para um jornal sobre o imposto de IVA. E assim terminei a minha parte. Os grandes latifundiários. Os grandes latifundiários. Ah, perfeito. O que é que acontece? Na verdade, os grandes latifundiários estão sujeitos à tributação. Desde que aquela parcela em que tem não se destina à agricultura. Mas se for para a agricultura, o que é que existe de tributação? São tributados, mas aquilo é uma espécie de uma taxa que pagam as províncias. Devo confessar uma coisa. Quem colocou essa questão foi também o senhor engenheiro, não é? É uma questão muito pertinente, muito atual. É um problema que o país está a viver. O país todo está dividido. E a gente, de facto, latifundiar grandes extensões. E hoje nós falamos da agricultura. Ninguém percebe o que é que essa gente faz com essas terras. E mais grave do que isso, uma parte substancial dessas terras não pagam imposto. Mas também há depois sobreposição. Desculpa? São do Estado. Não, não são do Estado. Não. A maior parte deles não são. Tanto é que muitas. Eu estive numa comissão multissetorial com o Ministério do Urbanismo e Construção, que o próprio Estado tinha dificuldades em concessionar parcelas de terra. Porquê? Porque havia boa parte dessas parcelas estavam atribuídas. E o mais grave é que há sobreposição de direitos, em alguns casos. Então, nós estávamos a tentar criar um diploma que se chamava Tributação sobre Terrenos Ociosos. Aquela ociosidade mesmo do homem, não é? Que não faz nada. Na verdade, o que é que deveria haver? Se a lei fosse aplicada com rigor, sempre que uma parcela é entregue, alguém, isso consta da lei de terras, essa pessoa tem 3 anos para dar o fim efetivo sobre o qual foi entregue a terra, não é? Ou 6 interpelados. Se não faz isso, a terra deve reverter automaticamente para a esfera do Estado para entregar a uma outra pessoa que possa dar utilidade ao espaço. Mas, infelizmente, esse é um problema que não diz respeito ao fisco. É um pensamento meu, não é um pensamento da AGT. Infelizmente, pronto, temos alguns problemas. Doutor Alano Sicato. Exato. Sim, muito obrigado por fazer uso da palavra depois da brilhante apresentação que fez e das participações interessantes que tivemos. Relativamente à questão que me dirigem, que é da cidadania fiscal, importa referir que, na realidade, ainda o país tem um déficit de cidadania fiscal muito acentuado. Uma noção que a Administração Geral Tributária, por acaso, tem, não é? Os diagnósticos feitos dão conta que é necessário desenvolver-se um conjunto de ações no sentido de se melhorar os níveis de cidadania fiscal. E é por conta disso que, de 2015 até agora, tem estado a desenvolver uma chamada campanha de sensibilização para o pagamento de impostos. É uma campanha de âmbito nacional e eu tenho estado a participar ativamente, em que o principal interesse é mesmo familiarizar os cidadãos, os estudantes, os empresários com conceitos voltados a impostos, sua importância, o que é que se esperam dos impostos. E conseguiu-se, de facto, fazer algum barulho, produzir-se algum som. Basta, por exemplo, ter a indicação de que em um ano conseguimos produzir perto de 400 notícias sobre impostos. Notícias de televisão, rádio, jornais, internet, portanto, todo um conjunto de órgãos de difusão massiva tem estado a trabalhar no sentido de se massificar. Portanto, mas é um trabalho que se tem para frente, os índices de quer de cidadania fiscal, quer de literacia financeira ainda são bastante exíguos. Há um trabalho para frente que todos nós compreendemos que deve ser feito, mas já existe um conjunto de programas, ações que começam a ser desenvolvidas no sentido de se melhorar os índices de cidadania fiscal, não é? Não sei se o Dervaldo quer dizer alguma coisa sobre a questão do... Não, relativamente à questão do... Rendimento médio, rendimento baixo. Exato. Eu não sei se ainda temos algum tempo. Exato. Eu também tenho uma questão mais, deixa lá ver. Médio para rendimento baixo. Ah, o papel da AGT neste processo, não é? Acho que alguém colocou essa questão. Passa já no stand, né? Uhum. Ah, sobre o centro. Ah, não, infelizmente nós ainda não temos um estudo assim relacionado sobre essa matéria. Temos recolhido o material. Fizemos um estudo que eu apresentei há pouco tempo relativamente à relação entre a carga tributária e o índice de desenvolvimento humano. Mas não focamos propriamente nisso. É um estudo que nós talvez vamos analisar. Mas existem centros tributários, hein? Sim. O NAGET está incorporado centros de estudos tributários. E essa é a primeira edição que fizeram? Temos estudos? É o único estudo que fizeram? Não, temos vários estudos. E... Só que alguns, a maior parte dos estudos tanto foram do consumo interno, né? E são para a tomada de decisão. Para a tomada de decisão. Mas eu tenho uma questão também que eu queria colocar. Não, eu vou dar uma deixa aqui, vamos desculpar, porque o professor também é uma senhora que colocou a questão, deu-me aqui a presença. Como nós tivemos uma participação feminina, eu vou priorizar a questão. É, doutor Lota, seria possível comentar a possibilidade da implementação efetiva da progressão das alíquotas dos impostos sobre propriedade e renda imobiliária, IPU progressivo, 2, e criação de contribuições de imobiliários? Na verdade, aqui, se tivéssemos que falar, nós temos um imposto, não é perfeito, rapaz, a solução que nós temos. Eu aqui devo dizer o seguinte, que a alteração que foi produzida em sede do IPU foi uma intervenção cirúrgica, porque antes, no rigor da palavra, já nem sequer, quase que, eu até devo dizer que eu fui responsável, por acaso, da primeira equipa que trabalhou no processo, responsável pelo processo da reforma do património, ainda no âmbito do PERT, nós até dizíamos que teve que se fazer respiração boca a boca ao IPU. Foi das primeiras com o PEP, foi da primeira do primeiro impacto social que foi criado, o património público era necessário voltar a trazer essa realidade sobre a comunicação. Porquê? Porque, no redor, o IPU estava completamente distorcido. Não haviam soluções objetivas para regular aquela matéria. Cada repartição, digo-vos, adotava critérios próprios para determinar o valor patrimonial. Não era sustentável. Não era. E pagava quem quisesse. Se não pagasse, o que é que acontecia? Absolutamente nada. E as pessoas não pagavam, porque ninguém os chateava. Provavelmente até, mesmo que pagassem, depois não havia matriz e etc, etc. Portanto, teve que fazer isso. E então, esta solução da taxa, e aqui estamos a falar de uma data, na verdade, na alíquota aqui está a querer referir o que responde à taxa, também não é perfeita. Porque nós, inclusive, já fizemos uma análise e tem, de facto, distorções. Mas essa é uma perspectiva mais técnica. Há distorções. Há a possibilidade, nós temos as taxas progressivas, taxas regressivas e a possibilidade de taxas fixas. Não é? O que é que ocorre? Na verdade, nós, ainda que se adote uma taxa progressiva em sede de IPU, eventualmente a indução do valor, e era uma das soluções que nós queríamos adotar, para quê? Para trazer maior justiça, não é? Tributária. Nós fizemos essa proposta, mas infelizmente quem apresentou não sabia como explicar. O anterior ministro disse, esqueçam isso não serve para nada. Mas não pode haver assim uma grande progressão. O que nós queremos é que houvesse só pelo menos duas progressões em função do voto. Que é o porte, não é? É possível, mas depois tem que haver sempre uma taxa fixa. Porquê? Porque sob pena depois de termos aqui um imposto confiscatório, depois ele vai subir. É possível, sim, senhor, adotar. No rigor, mesmo a matéria de, é daquelas questões que hoje ainda está a ser pensado na sua perspectiva da reforma. Por acaso, eu e o Dr. Olivaldo, que fazemos parte da equipa que tem estado a pensar na reformulação dessa tributação. É possível adotar uma outra solução que estabeleça uma taxa fixa? Também é. Ou seja, todas as possibilidades estão abertas. Ainda que se adote uma solução de uma taxa progressiva, provavelmente não se atinge a justiça que se pretende. Se se adotar uma solução, isso depende muito. O essencial aqui são os critérios. Não é propriamente a taxa. O essencial são os critérios em volta, portanto, os critérios que vão determinar a forma de tributação. Não o torna mais justo, provavelmente. A outra questão que colocou, no fim, parece-me que ela colocou uma questão. Sim, sim, sim. Contribuições de melhoria que tem a ver, eventualmente as contribuições de melhoria têm a ver aqui com as zonas em que se habitam. Exatamente. Isso, exatamente. Nós hoje, na verdade, no rigor não temos, não é? Como tal, mas depende, isso depende muito da instrução. Se ela colocar no princípio se é possível, é possível, tudo é possível, mas requer estudos. Nós vemos sobre vemos eventualmente a sua viabilidade. Se nós verificarmos que, de facto, em certas zonas há necessidade de determinado tipo de acessos e etc., e haverem contribuições para o bem, parece-me que é esse o pensamento dela. Sim, as pessoas podem ser chamadas para o bem. Se houver necessariamente um acréscimo em função dos benefícios que a pessoa tem pela intervenção do Estado, ou seja, uma espécie de um acréscimo da taxa, também isso depende muito das opções políticas que se vão adotando, não é? Eu penso que sim, é possível. Nós, na verdade, somos centros de estudos tributários, não é? Nunca temos as cabeças fechadas, não é? Estamos proibidos. Ou seja, na prática, aqui há poucos estudos sobre essa matéria de impostos. Não, sobre essa questão específica sobre contribuições de melhoria, não, eu vou lhe dizer aqui, nós só temos mais isso na perspectiva como doutrina que existe, de uma forma genérica, não. Devo lhe dizer também, como solução e estudo, também não. Ainda estamos a pensar em outras soluções. A outra questão da possibilidade de introdução de uma taxa progressiva, isso sim, mas com alguns limites, está efetivamente em estudos. Neste momento estamos a estudar, que é uma possibilidade que voltamos a ressuscitar para ver se por aí podemos alcançar justiça. Isso não significa dizer que a opção de uma única taxa, não seja possível, uma taxa que não seja justa, mas podemos sempre encontrar outros critérios. Isso vai depender muito daquilo que estiver em volta. É que vai determinar a justiça em tudo isso. Ok, muito bem. Penso que estamos na reta final e gostava de dar a palavra novamente ao doutor para fazer breves considerações. E este é o momento que todos não gostam. Deixar uma mensagem. Porque as tantas, cada um quer sair aqui com uma mensagem, quer pode levar para casa, para os seus amigos, para os seus familiares. Qual é a mensagem que deixa, né, de uma forma resumida e pode fazer considerações finais? Eu gostava de começar mesmo por agradecer tanto a participação. Devo confessar que esse é dos melhores locais em que já tive. É aconchegante, não é? Tem calor, mas é bom. Também percebo que há muitos que vieram de outras províncias, estão cansados, têm que voltar aqui a um conjunto de fatores. E o tempo é curto para tratarmos dessas matérias. Lamento apenas isso. Todavia, enquanto cidadão, enquanto também funcionário da administração tributária, com vista a um exercício mais atuante, mais forte dos nossos direitos, penso que nós devemos começar a olhar o cumprimento das obrigações fiscais como um mecanismo que pode levantar, alavancar a consciência das pessoas para maior intervenção e maior exigência das obrigações do Estado. Por um lado, aliás, até porque sei que esse nós podemos olhar também para a questão tributária como uma forma do exercício da nossa solidariedade social através da redistribuição do rendimento. Então, é bom que cada um de nós olhe para isso não como uma pedra, não como uma consequência, e não olhe só, isso é um pouco como a igreja, né? Não olhe o que o pastor faz, mas faça a tua parte. Não, vamos olhar só para aquilo que se diz a má qualidade da despesa do Estado, mas é bom que comece-se a promover o nosso sentido de cidadão, e aquilo que se chama de cidadania fiscal. Essa, na várias perspectivas do nosso exercício da nossa cidadania, também tem isso. E devo dizer o seguinte, sempre que reclamarem ao Estado, demonstrem primeiro que tu cumpre os seus direitos. Ou seja, é bom que tu comeces a sua reclamação dizendo: eu, fulano, cumpridor das minhas obrigações fiscais, tá, com o Estado, faço a demonstração, exijo isto, aquilo e aquilo outro do Estado, porque faltou com a sua obrigação. Por um lado. Por fim, pedi, vejo que são pessoas empenhadas, que têm objetivos, que, e eu estou muito satisfeito de ter vindo aqui, tem uma... Eu sei que são pessoas empenhadas, tive que andar um pouquinho à busca daquilo que vocês façam. Façam, empenhem-se, o Estado precisa de vocês, provavelmente da mesma forma que precisa dos impostos. Porque a vossa intervenção social também é fundamental para a própria estabilidade social, para a própria garantia dos nossos direitos, para da exigência do próprio cidadão, portanto, naquilo dirigida ao Estado, para que cumpra também com as suas obrigações. Ou seja, não somos só nós, os cidadãos necessários para esse país, mas o vosso papel parece-me que, até certa medida, é bem mais importante. E façam, também transmitam nos vossos trabalhos, portanto, essa mensagem que nós passamos aqui, de que, de facto, também é bom que o Estado, aliás, que o cidadão cumpra. Terminar com uma passagem, provavelmente bíblica, não é? Quando Jesus foi questionado pelos fariseus, não é? Tanto perguntando se devia ou não cumprir com a obrigação fiscal. Ele disse: dai a César o que é de César, que era o rei na altura, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, se cumprirmos com esta obrigação, provavelmente também estamos a cumprir com o desígnio de Deus. Obrigado, meus caros. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Mesmo também contribuir para que, efetivamente, essas questões do imposto passam também a ser uma cultura do cidadão, e não vermos isto como algo desavantajado. Exato. Porque o Estado não está, por outro lado, também a cumprir com algumas coisas. Portanto, na verdade, o cumprimento da nossa parte é uma forma também de exigirmos mais, e o próprio Estado também responder de uma forma mais célere às nossas demandas. Portanto, o desafio está lançado, vamos cada um de nós fazer a sua parte. E também convidamos novamente os senhores da AGT a estarem abertas para os próximos momentos, e convidarmos para estarem aqui conosco. Penso que não vai ser a primeira nem a última vez. E também estão convidados para os próximos debates que vão ocorrer aqui na DW. Sempre que quiserem presencialmente ou acompanhando no nosso website, podem fazê-lo. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigado aos nossos estagiários que estão aqui hoje conosco, e bom final de semana a todos. Cuidado com o trânsito, não se estressem e nada de exageros durante o final de semana. Obrigado. Obrigado.